Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. E aí, aqui é o Joker. Opa, aqui quem fala é o Barbão. E aqui é o Rafael Tequen, o host desse podcast, e eu decreto nesse podcast o fim das frases. Ou seja, galera, vocês não vão ouvir mais a gente passar vergonha no começo do cast. Mas enfim, continua aqui nosso podcast firme e forte, o Banco de Cérebros. Ficamos uma semana sem publicados e estamos de volta. E eu estou aqui com o Barbão. Opa, galera, como é que vocês estão? E eu estou aqui novamente com o nosso querido amigo Joker. Ok. Dessa vez, né, nós vamos falar sobre bandas que tiveram vários integrantes trocados, né, que no decorrer da sua história tiveram substituições, desde vocalistas a outros membros, e enfim, a gente vai lembrar das bandas que tiveram os maiores casos, né, desse troca-troca. Ou piores. Ou piores também. Estou escrevendo esta carta meio aos prantos. Parte de recados agora no começo do podcast, e tudo aqui é rápido, tudo é rapidinho, enfim, né? Eu tô aqui com o Zorzinho. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Faz tempo que não participo aqui, né, rapaz? É, eu andei mal de saúde, andei meio, sei lá. Enfim, nós estamos aqui pra poder ler os comentários, ou seja, fazer o feedback da galera que, né, deu o feedback, na verdade. Na verdade, a gente vai expor o feedback que foi dado pra gente, né? De volta. Sendo que é back, enfim. Vamos começar aqui lendo os comentários do último podcast, que foi o podcast de Batman, dos 20 anos de Batman Forever e os 10 anos de Batman Begins, que o Zorzinho não estava presente. Exato. Mas enfim, eu quero começar lendo aqui o comentário do Todd Cogumelo, né? O nosso querido Todd, que retorna há muito tempo, assim, que ele não comenta, né? Mas ele retorna aqui e ele comentou: podcast sobre Batman, ouvirei com certeza pra falar mal, né? Na verdade, ele comentou, ouvirei pra falar mal com certeza, mas eu li bem rápido, assim, e baralhei as palavras. Todd, você não falou mal, ou seja, arregou, né? Foi o que a gente tá pensando. Não, falou que ia falar mal, e até agora eu não tô vendo nada aí, né? O segundo comentário que eu quero ler. Boa. É o comentário do Batoré do Hangout, que ele comentou: mas como que pode uma coisa dessa? Me explica essa porra, esse podcast não prova nada. É muito simples, comissário. Olha, esse podcast prova? Prova que sua mulher é uma puta paga. Caralho, velho. Qual é uma puta paga, porra? Temos aqui também o comentário do Azebets, tipo, eu não sei nem se eu li certo. Mas enfim, ele comentou: sendo velhaco, assisti inclusive o Batman de 1989. Caraca, ele foi em 89 assistir o Batman Tim Burton, né? Impressionante. É, no cinema e todos os outros filmes que o seguiram. O cara sofreu, hein? Porque a qualidade foi diminuindo a cada filme, né? Se bem que o Returnal, né, é um bom filme, tá no mesmo nível do de 89, tem quem considere que é melhor, né? Mas enfim, eu gosto dos dois filmes. É bom podcast, mas o nível melhora a partir do momento que comentou de Batman Begins. O que a Zebets, cara, é natural, né? Começa falando de um filme horrível e aí a gente vai pra uma qualidade bem melhor, né? Então, óbvio que o podcast ia melhorar. E além de comentários, nós temos um e-mail também. O e-mail, ele foi enviado pelo nosso ouvinte, o Eduardo Ritalino. E quem vai ler o e-mail é o Zorzinho, porque ele tem que ter função aqui. Ele não tá aqui à toa, né? Pode começar a ler aí, Zorzinho. Então, nosso querido Eduardo de Santo André, com 19 aninhos, mandou esse e-mail pra gente. Olá, galera do BDC, o podcast sobre Super Shock foi muito sensacional. Você tá falando que nem carioca, galera do BDC. Mas que porra, tem que pôr uma parada aqui, tá ligado? Pô. Mas ele é de Santo André. Pô. Vai, continua, vai. Olá, galera. Nossa, foi. Nossa. Não, não força. Leia normal, pelo amor de Deus. Então voltou ao normal. Olá galera do BDC, o podcast sobre o Super Choque foi muito sensacional. Super Choque foi um dos melhores desenhos que mais marcou a década de 2000 aqui no Brasil. Merecia ter mais temporadas. Sobre os do Batman, olha, Batman Eternamente. Que desastre de filme. Pior que isso, só o filme seguido, qual eu nem tenho coragem de dizer o título. É o filme seguinte, mas ele não escreveu seguido, tá galera? Enfim. É, eu tô lendo da forma que ele escreveu aqui, só pra... Não, você não tá lendo não, porque ele falou só o filme seguinte, você leu seguido. Porra, sério? É sério, volta aí. Pior que isso, só o filme seguido. Mas o Begins, não sei como escreve, você escreveu corretamente, cara. Parabéns. É, parabéns, cara. Selinho de ortografia. Agora, o selinho de ortografia, ele meio que morre pro meio do texto. Pode continuar, Zorzinho. Eu lembro com clareza. Abre parênteses. Minha memória é muito boa. Obrigado por essa observação, cara. Com certeza, cara. Você tem 19 anos, é meio que natural, assim, sabe? Você tá no caminho certo. No meio de drogas e violência, cara, ter uma boa memória com 19 anos é algo invejável. Tá, vai em frente. Não podia ser atrás mesmo. Falei pra continuar, vai. Aí ele volta, né, depois do parênteses. Meu pai me levou pra ver esse filme em 2005 porque eu sempre adorei o Batman. Aí ele abre parênteses novamente pra contar uma história. Sim. Eu lembro que também fui com minha uns meses antes, mãe no cinema, ver Dois Filhos de Francisco. Vamos traduzir, querido. Aí o selo ortografia dá lugar ao selo concordância. É concordância, qualidade. Exatamente. Ele então, foi com a minha uns meses. Aí ele depois, antes, mãe no cinema, ver Dois Filhos. A mãe foi ver, ele levou uma mãe. A não ser que a mãe dele chame uns meses antes. Aí faria sentido. Com minha uns meses antes, mãe. Exatamente. Talvez o nome dela seja uns meses antes. Talvez o nome dele seja Eduardo Ritilindo uns meses antes. Italino, cara, também não é Ritilindo. Caralho. Italino. Não, esquece que eu falei. Esquece que eu falei, cara. Eu li errado. Eu fui zoar o cara e li errado. Mas... Então eu vou ler da forma que eu acredito que ele quis dizer. Sim. Eu lembro que também fui com minha mãe uns meses antes no cinema ver Dois Filhos de Francisco. A meia entrada era 5h50 e a música Festa no AP do Latino tava estourada. E não vão zoar não, tá? Isso daí, porque Dois Filhos de Francisco é um filme bom. Eu não tô brincando mesmo, ele é um ótimo filme. E Festa no AP também é uma música boa, não? Não, zoar, não, não, não, não. Não? Não, não, não. Então tá. Aí ele fechou o parênteses da história. Sim. Aí ele voltou com o comentário. Eu me encantei com o filme, apesar de ser novo, eu já sabia que aquele era de fato o Batman. Eu lembro que eu já havia assistido os Batmans do Tim Burton e gostado os do Joel, aí você fala, porque... Schumacher, só que ele escreveu. Porra, eu ia ler Schumacher. Mas é Schumacher, só que ele escreveu. É Schumacher? É. Ah. É, no diretor dos Batman. Mas assim. Tem ligação com o Schumacher famosão do Fórmula 1? É, eu não sei se você sabe, mas o diretor do Batman, dos dois Batmans, é parente do... Ah, você tá me zoando, só pra... Eu não tô zoando, não. É sério? É sério, vai procurar aí no Google, cara. Ó, é sério, procura aí. Tô voltando. Eu lembro que eu havia assistido os Batmans do Tim Burton e gostado, e os do Joel Schumacher, de tão ruins que eram, eu achava que eram paródia dos do Tim Burton. Caramba. Iguais os filmes do Todo Mundo em Pânico. Eu falo Todo Mundo Odeia o Chris. Mas enfim, já falei demais. Com um ótimo trabalho, pretendo enviar e-mail lá mais vezes. E-mail lá. Forte abraço, ponto de exclamação. Exclamação, como diria a Valone. Exclamação, exatamente. Eduardo, apesar de a gente ter te zoado, cara, a gente entende que você escreveu provavelmente esse e-mail rápido. Na verdade, a gente espera que você tenha escrevido esse e-mail rápido, né? Escrevido no script. Zoa ele também. Zoa ele também, né, Rafael? Zoa até ele também. Aliás, não só o Eduardo, mas a todos os comentaristas, o Eduardo, o Todd, o Azibet, o Batoré do Hangout, todos muito obrigado. A gente tem que citar também os... Oi, pessoal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre exercícios pra melhorar a dicção. Esquizofrenizando de Almeida, que no podcast de Kung Fu ele fez um comentário muito sensacional chamado Action. Ele comentou Action? Sim. Em referência ao filme. Aliás, você assistiu o filme? Não. É por isso que você não participa mais do BDC. Pô, obrigado. Aliás, eu tenho que também lembrar do comentário de Gilberto Fernando. que no podcast de rádio ele comentou, aliás, podcast de rádio que o Zorzinho participou. Olá, equipe do BDC, esse cast está entre os melhores junto com o do mundo da dublagem. Incrível como, mesmo não sendo tão escutado como o rádio, é eficiente, então só se tem a comemorar essa fantástica, isso daí foi o que? Fantástica invenção. Viva o rádio e abraços. Ô Gilberto, muito obrigado pelo seu comentário, cara, e a gente agradece ao senhor, assim como agradece aos outros comentaristas e o Eduardo aí que mandou o e-mail. Enfim, a gente, toda forma de feedback é válida, desde comentário em post do Facebook, mas comentário em post, e-mail. Comentar em post é mais fácil, a gente vai ler muito mais fácil, né? A gente vai responder com muita mais facilidade, se bem que no Facebook também. Mas no Facebook isso é chato, você ficar mudando seu perfil da página pro do seu perfil normal pra comentar. Aí, tanto que eu sempre vejo quando alguém curte um post do Banco de Cérebros, como o Banco de Cérebros, dá vergonha. É comum, às vezes a gente vê na nossa linha do tempo, vai lá e dá um like, isso aqui. Isso é, aí tipo, vai o Gustavo com a página e curte. Cara, dá vergonha, parece que a gente é Forever Alone, sabe? Curte as próprias publicações. Sim. Fechou aqui a leitura de comentários. Zorzinho, obrigado pela sua participação e futuramente você vai estar participando. Aliás, a gente citou, a gente vai estar na Comic Con Experience, correto? Sim, com certeza, fazendo lá todos os videozinhos pra galera de como vai estar lá. Exatamente, a gente vai estar marcando presença no sábado, mais informações mais próximos do evento, né? Mas por enquanto já confirmado nossa participação. E como diria Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Não. Não? Não. Tá, então, desculpa. Vamos começar pelo Stone Temple Pilots, que tu falou que tinha uma opinião forte sobre o caso. Exatamente, Stone Temple Pilots é uma banda que eu já chupei muito saco, assim, sério. Só não vale dar o cu! Somos dois. Pois é, cara, eu já babei muito ovo da banda. Eu curto pra caramba o Core, que é o primeiro álbum, né, de 92. Eu acho muito legal o álbum. Enfim, Stone Temple Pilots, os membros lá, o vocalista, que é justamente a mudança que a gente vai falar aqui, que é o Scott Weiland, né? Então, Scott Weiland é o vocalista original. Mudou recentemente, em 2013, para o Chester Bennington, que também é o vocalista do Linkin Park. Isso. Essa mudança gerou muitas críticas, justamente porque o Scott Weiland era a voz do Stone Temple Pilots, né? Tava marcado e, porra, de repente chega o Chester Bennington, que é um cara que já tá no Linkin Park, já é consolidado, bem conhecido, é uma banda bem mainstream, né? A maioria das pessoas conhece Linkin Park. E ter uma voz meio que diferenciada ali, a galera não curtiu a ideia. Eles lançaram em 2013 um álbum que era Stone Temple Pilots White Chester Bennington, porque eles estavam em brigas judiciais, né? Não podiam utilizar só Stone Temple Pilots. Eles não podiam usar nem Stone Temple Pilots e o Scott não. Ele tinha que usar sempre Scott Weiland and the White Bolts, uma parada dessa, né? Ele não podia usar o próprio nome da banda, uma parada dessa. Sim, enfim, resumindo, lançaram o IP em 2013, né? E foi legal. Só que acontece que eu acho legal, eu curti a mudança, né? Até porque tem até um vídeo que o Barbão mandou, eu vou colocar no post, que mostra que, cara, com o Scott Weiland não dava pra prosseguir. Dava. O cara tá cheirado. Olha, eu acho que o Chester também não dá, não. Olha, o Chester é um cara que dá com a voz mais fodida dentro da música. Cara, então, eu sou uma pessoa que também, eu não gosto muito de Linkin Park, eu nunca fui do outro Chester. Mas, tipo assim, cara, se você ver um vídeo do Scott na época do Velvet, na época do coisa, é uma coisa, mas como tu falou, hoje em dia não dá, cara, tá inviável o Scott em qualquer banda. Aí eu vi um show recentemente, né, do Stone Temple Pilots, que eles até publicaram inteiro no YouTube, vou colocar no post. O Joker falou que ele tá com a voz fodida, mas ele ainda assim tá bem melhor que o Scott Weiland. Só que o problema não é esse. O cara, ele entrou no lugar do Scott Weiland. Quando a pessoa entra, ela não tem que... Ela vai substituir ali na voz? Ela vai substituir, óbvio. Só que ela não tem que fazer igual. Ela tem que criar sua identidade ainda respeitando o vocalista anterior. Ele pintou o cabelo de vermelho e durante o show ele tá fazendo exatamente os mesmos trejeitos que o Scott Weiland faz. ou fazia na época de ouro dele no Stone Temple Pilots, né? É, e foi uma coisa que aconteceu muito também quando ele foi pro Velvet Revolver, porque falavam que ele tava tentando imitar o Axel, né, com as danças. Velvet Revolver que deve cair na mesma linha do Stone Temple Pilots e pegar um vocalista de new metal, né, pra banda agora. Porque eles estão querendo voltar e eles estão querendo colocar o Corey Taylor do Slipknot, né? Cara, eu não vou mentir não, cara. Eu acho que não é realmente o estilo que casava. Mas o Corey Taylor se vira muito bem outros estilos, cara. Ele é um bom vocal. Eu não gosto de Slipknot, mas ele é um bom vocal e ele no Stone Sour ele manda bem. Então. Pô, se vocês escutarem aquele disco em homenagem ao Ronnie Dio, né? Porra, ele cantou Run the Dark, ficou animal, cara. Animal. Eu ouvi pensando, porra, vai ficar uma merda. Eu calei a boca depois que escutei, cara. E tipo assim, eu acho isso que não é necessário. Eu vi muita gente criticando, né? Mas eu gosto da banda, mas tem muita mais gente que é muito mais fã. Isso até dá, sabe, muito mais argumento pra quem, pros haters, né, reclamarem. Essa é a escola Judas Priest de substituição. Por quê? Qual que é a história? Quando o Rob Halford saiu em 92, eles chamaram o Reaper Owens, que é um vocalista que era de uma banda cover do Judas e que imitava o Rob Halford. Inclusive, tem um filme do Mark Wahlberg que é baseado nessa história. Aquele lá de Rockstar, acho que é. Era pra ser a história do Reaper Owens, mas aí eles mudaram muito o roteiro. Eu curto, assim, o Chester Bennington, mas acho que não precisa copiar dessa maneira. Assista um show que eu coloquei aí no post, assim, ele tá fazendo os trejeitos, tudo, mas ainda assim a voz ficou legal. É que ele tá com a voz fodida mesmo, né? Mas eu como fã do Stone Temple Pilots, cara, eu concordo, cara. O Chester tá mandando muito melhor do que o Scott, cara. Tá ruim? Tá, mas o Scott tá muito pior. Metallica provavelmente é a banda com um fã chita mais chato que não aceita mudança, né? Acho que é mais é o Guns, mais pega no personagem. Ah, pode crer, Slash, falei merda. Slash até hoje não aceitam substituição. Mas o fã do Metallica também é bem chita, com. Agora até que estão aceitando o Rob Trujillo, né? Que o cara manda muito bem. Sim. Mas qualquer baixista que botam, o fã do Metallica implica pra caralho, cara. É, na verdade eles implicam até antes com o negócio do Dave Mustaine ter saído e o Kirk Hammett ter entrado. Uhum. Que o Dave saiu da banda porque ele bebia muito, dava muito trabalho pros outros caras. Não que os outros não bebiam, ele tava demais e. E aí os caras depois. É, tem uma, até a história, vale contar a história, que depois de um show eles estavam tocando, né? Eles estavam tipo numa região totalmente diferente da deles, que eles são de São Francisco. Eles pegaram e mandaram o David de ônibus pra de volta pra São Francisco. O cara teve que viajar tipo uns 3 dias pra chegar na cidade. Caraca. Cara, isso é muito vacilo, mano. Nem pagar um avião. E o David. Aí o David depois montou o Megadeth. Megadeth também tem grandes substituições? Sim, recentemente até teve uma. É, o guitarrista do Angra, o Kiko Loureiro, tá no Megadeth. Exatamente, o grande Kikão, né? Do Kiko, o guitarrista, o Marty, até hoje tem muito fã que. Acho que eu não deveria ter saído, né? É, o Martin Friedman que tá agora fazendo música de anime lá no Japão. Sim. Ele tá fazendo power metal? Não, música de anime, né? J-Rock. Eu também achei engraçado quando descobri isso, cara. Era uma parada que eu não imaginava, ele tá fazendo música de anime. E o Dimebag do Pantera foi chamado pra tocar no Megadeth. Ele só não entrou na banda porque o. Só ia entrar na banda se o Vinnie Paul entrasse também. Como o centro aquele aí ele. Vocês citaram aí que até recentemente teve a substituição do guitarrista, né? O Kiko Loureiro, que é do Angra, foi pro Megadeth. O Angra, ele teve nas substituições várias, não só de vocalista, né? Mas no começo mesmo. Começou com o André Matos, outros membros. Tinha ali o Rafael Bittencourt, né? Depois a banda mudou tudo, né? Prest, o Edu Falassi. O Edu Falassi no vocal, exatamente, né? Também teve o baterista que houve substituição. O Confessori, de 93 a 2000. O Aquiles. Aí entrou o Aquiles, que ficou. É 2008, mais ou menos. É, aí voltou o Confessor e agora é um baterista que eu não sei o nome. É novo, ele nasceu um ano antes da. O que não é o caso do Sepultura, por exemplo, que o Eloy, que é o atual baterista, é mais novo que a banda. Sim. O cara tem 24 anos, mano. A banda tem 30, né? Eu fico pensando exatamente nisso, cara. Tipo, o cara nasceu depois da banda, né? E hoje tá aí integrando. Coisa maluca, né? É, enfim, aí no Angra também agora a gente teve recentemente, em 2013, né, a integração do Fábio Dione. Que tá destruindo, cara, tá mandando muito bem. tá mandando bem, cara. Eu conheci o Angra pelo novo álbum, né? O Secret Garden. Eu acho um ótimo álbum. Só que, cara, eu tava vendo shows, né? Realmente, o vocal dele, ele é um vocal bom. Só que ele não atinge os picos, exemplo, que o Edu atingiu. O André não tem como, né? Porque o Edu cantando as músicas do André, ferrou a voz. Tipo, eu já conheci ele pela outra banda que ele tinha, o Rhapsody, né? Mas, assim, eu acho ele um ótimo vocalista, mas realmente não é... Eu acho que ele tá fazendo um ótimo trabalho. Mas é um estilo bem diferente do... Tanto do André quanto do Edu. Sim, não, mas eu acho que tá num bom nível. Tanto que lá em 2000, né, quando o André saiu, já cogitava o Leone entrar no lugar, né? Aí depois veio que entrou o Edu e ficou durante um bom tempo. Saiu com a voz, eu até citei isso daí, saiu por brigas com a banda, né? Tipo, que lá, pelo amor de Deus, né? E saiu com a voz fodida. Tem um show do Rock in Rio 2011, quem lembra? Merda. Eu tava lá, cara, que merda que foi. Cê aquilo. Você viu, cara? Eu tava lá, cara. Podia já estar pegando um lugar bom no palco mundo, mas eu fiquei lá pra ver essa merda de show. Dá pra ver ali que a situação não é boa. Você ia ter que ver merda no palco mundo também, porque tava o Glória aí. É, que aliás achei engraçado, cara. Achei uma parada muito engraçada. Tava lá, né, começou a ver o Glória. E o Eloy, que agora tá no Sepultura, ele era o baterista do Glória na época. Sim. Eu comentei com um amigo meu, cara, esse cara vai ficar 6 meses na banda, cara. Ele nem foi considerado baterista, tipo, baterista contratado, só. Não, é que eu falei, cara, alguma banda maior vai pegar ele, cara. Porque ele porra, a Glória é uma banda que eu não sou fã, eu acho ruim, desculpa quem gosta. Mas, tipo assim, cara, o Eloy tava destruindo aquele show, cara. Eu falei, ele não vai ficar 6 meses, cara. No mês seguinte, seu futuro contratou ele. É, o Eloy antes ele era baterista do André Matos. Ele saiu, tava tocando no Glória, com músico contratado, e depois aí ele foi chamado pro Sepultura. Bora falar do Mayhem pra jogar polêmica logo. Mayhem, ele é um dos criadores. Vamos dizer, ele é o criador do Black Metal, ele é talvez a primeira banda de Black Metal, é uma banda lá da Noruega. Você que é um modista, eu tô dizendo pra você se fuder, porque nós somos Black Metal até a alma. É uma banda que tem bastante polêmica em volta, porque já teve algumas trocas de integrantes e trocas bem polêmicas, vamos dizer assim. Sim. Incluindo os motivos assassinatos, suicídio. É, suicídio. Mas o que teve de motivo? O Mayhem é aquela banda assim que, tipo, apesar de ter criado Black Metal, são todos caras de gente boa, assim, se você chegar e tipo, eles te cumprimentam, conversam na moral. Não, é o Mayhem. Eles são o truzão Black Metal, não. Não é? Eles dão eu negro aparecer e a chute na cara. Eu não sei atualmente, eu não sou muito fã de Mayhem, não. Eu gosto de Black Metal, eu gosto mais do Darkthrone. Sim. Que é uns caras que é uma outra das bandas pioneiras, e esses são uma gente boa. Eles não são truzão. Agora, os caras do Mayhem eu não sei como são atualmente, mas pelo menos na década de 90 e tal, eles. Ferradão, né? O primeiro vocalista, eu não sei se é o vocalista original, mas. Tinha o Death, né, que... É o Dead, é Dead. Ele, né? Ele se matou, escreveu uma carta de suicídio e a banda botou isso como capa de álbum. Isso, né? Essa foto, cara. Eu não... É, na verdade é uma capa de um... Bootleg, né? De um CD de um bootleg ao vivo, de um show ao vivo. Cara, mesmo assim, cara, bizarro pra caralho. Mas é, cara, a cara toda destruída. Vou colocar no post aí, tá? Se você... É, a história é que o Hieronymus, né, que era o guitarrista da banda e o fundador, Ele descobriu que o Dead tinha morrido, né? Ele chegou lá, viu ele morto. Em vez de ele avisar a polícia, tirou uma foto. Ele foi lá, comprou uma máquina de tirar foto, que ele não tinha, né? Uma máquina fotográfica. Voltou, tirou as fotos. Dizem que ele guardou umas partes do crânio do Dead também. E dizem que ele enviou pra algumas pessoas. Tem um músico, alguma banda que eu lembro qual agora, que tem até hoje o crânio. Tem várias bandas de black metal ali da região da Noruega que dizem que eles têm parte do crânio dele. Meu pai do céu, cara. E também teve outro caso, o Varg, né? É, o Varg e o Hieronymus, né? O Varg, ele era da banda, ele era o baixista da banda. E aí ele montou o Burzum, que é a banda dele sozinho, que é uma outra banda também. Que a banda é realmente, literalmente, sozinho, cara, ele gravou tudo. Sim, ele fez o último disco ano passado, o último disco do Burzum. Sendo que 2 discos ele gravou só com o sintetizador na cadeia, né? Sim, foi. É, agora dá pra explicar porque ele foi pra cadeia. Ele saiu da banda e tal, e um pouco tempo depois ele descobriu que o Hieronymus tava querendo bater nele e tal. E antes que o Hieronymus pudesse bater nele, ele foi lá e matou o Hieronymus. Pelo que eu soube, o Hieronymus tinha um selo na época de discos. Sim, sim. E o Vargas não queria lançar o Burzum como esse selo. Aí o Hieronymus queria torturar ele numa floresta, uma parada bem. Bem. Não, a história não é bem assim, não. É. O Uranus, ele, é porque o Uranus, os dois não se bicavam. Ele, quando o Uranus expulsou ele da banda e tal, o Uranus tava ameaçando ele e tal. Então ele foi lá e matou, né, o Uranus. Eu nunca fui escutar muito o Mayhem, não, cara. Eu só conheço essas duas substituições pela bizarrice. Seguindo aí numa linha mais pesada, Napalm Death. É aquela banda que tem a música de um segundo? A melhor música do mundo. Cara, eu até, tipo, já ouvi essa música, cara. É a vírgula sonora desse podcast, inclusive. Coloquei mesmo Napalm porque é engraçado que o Napalm é uma banda que nenhum dos integrantes atuais é original da banda. O Napalm teve muita, muita mudança de integrante, assim, com o tempo, e nenhum dos integrantes atuais são original. O Napalm é a primeira banda de grindcore, eles são os criadores do grindcore. E eu coloquei mais por isso mesmo, porque é uma banda que não tem nenhum integrante atual que é da formação original da banda. Pantera é... A partir do Cowboys From Hell, que é o álbum que a galera... Que é o primeiro álbum, assim, de fato, né, que formou o seu Pantera, que a galera curte e tudo mais, né, que foi mais conhecido. É, antes teve substituições, não teve? Sim, sim, é. Eu fiquei até com uma dúvida aqui agora, que quando vocês botaram Pantera. Eu escuto Pantera, vejo, mas eu nunca pesquisei a história da banda, eu não sabia que tinha um vocalista antes. Mas isso foi na qual parte? Naquela parte que a época a banda tava Glenn ainda? Pantera foi criado no começo da década de 81, e antes teve... O vocalista ficou famoso antes do financiamento era o Terry Glaze. Uhum. Quando ele saiu, que o financiamento entrou. E era na época Glam do Pantera. Glam Heavy Metal, na verdade. O Pantera começou mais com uma banda de heavy metal normal, assim. Mas antes do Terry Glaze já tinha tido outros quatro vocalistas e um baixista também. O Rex, que é o último baixista da banda, que é o mais famoso, não foi o primeiro baixista. Assim. O mais curioso de troca de integrante do Pantera é sair do Terry Glaze, que era o vocal da banda. E, o Pantera é uma banda de glam rock, estilo Poison, Motor Crew, Cinderella e tal. E depois, quando ele saiu, entrou o Fioncelmo, que era um vocalista ali, ele era de New Orleans. Continuaram com a banda de glam, você pode ver, pegar a foto mais antiga do Fioncelmo, tá ele cabeludo. Que menino que o Chuck tava zoando a foto dele antiga, aí eu tava com essa dúvida, se era real essa parada ou se ele tinha entrado depois dessa fase. Não, ele entrou ainda, era glam, e ele também era... Ele era um vocal de glam, porque, tipo, ele era um puta vocalista, não conseguia cantar glam, mas ele nunca foi lá o que ele mais gostava e tal. Tanto que você pode ver que se pegar a foto dessa época, ele tá com um pessoal de glam, mas cabeça do Megadeth, do Slayer. E aí, só que logo que ele entrou na banda, o som começou a ficar pesado, assim. Porque o próprio Dimebag já botava um tom mais pesado das guitarras e tal. Era bem a característica dele. E quando entrou o Fioncelmo, acabou ficando bem mais pesado. E então, e depois eles falaram, foda-se, o nosso som já não tá mais parecendo com glam. Vamos vestir do jeito que a gente se veste normalmente, boa, tá? E foi daí que o Pantera virou banda de groove, né? Primeiro álbum, né? O Cowboys From Hell. Exato. Sim. E aí já vem... Aí formou-se mesmo, porque aí não teve substituição mais. Aí com... Não, aí só depois que... Aí acabou, né? Foi. Olha só, eu queria puxar aí já a minha banda favorita, né? Que inclusive era até amigo, eles eram amigos do Pantera. Inclusive o Phil Anselmo já chegou a tocar com eles, que é o Alice in Chains, né? O Alice in Chains, ele começou a formação que era o Jerry Cantrell na guitarra, né? O Lane Stanley no vocal, o Mike Starr no baixo e o Sean Keane da bateria, né? Eles começaram em 86, eles também tinham um visual meio glam, né? O Pantera ainda manteve o mesmo nome, o Alice in Chains era Diamond Live. Exatamente, né? Eles mudaram, bem observado, cara. E depois eles mudaram, né? Mas ainda assim, no começo de Alice in Chains, eles ainda tocaram alguns shows com aquele visual, né? Depois eles mudaram e aí lançaram o Facelift, que é o primeiro álbum em 90. Quando chegou em 93... O Mike Starr, ele, assim como o Lane, né, ele tinha muito problema com drogas, né? Então ele saiu da banda, né? Meio que nunca foi definido exatamente o motivo dele sair, mas entrou o Mike Ness, tocou com o Ozzy. Ele tocou no Black Label, mas foi bem raro a passagem dele. Né? E aí ele prosseguiu com. Ele prosseguiu a partir de 93, né? Aí eles lançaram um SVP, e aí. Daí em 95 a banda lançou o último álbum, né? Depois eles lançaram em 98 até umas duas músicas inéditas. E depois aí o Lane veio a falecer em 2002, né? Já destruído pela heroína. E aí em 2005, o Cantrell e os membros remanescentes, né? Eles se reuniram pra poder fazer um show em pró a um terremoto, não sei o que havia acontecido, alguém sabe me dizer? Esse é o show que tem o Fioncelmo? É, exatamente. E eles chamaram vários vocalistas, inclusive o Fioncelmo cantou também o Woods, né? É, um dos vocalistas era o William Duval, né? Que é hoje o vocalista atual, né? Ele já era amigo do Jerry Cantrell no projeto solo, que eles fizeram um turnê juntos, né? Ele entrou em 2006, eles lançaram o um álbum em 2009, e aí eles estão prosseguindo até hoje com a banda. É engraçado, assim, porque tem muita gente que, obviamente, né? O Lane, a voz dele, marcou Alice in Chains, né? E tem muita gente que reclama dessa mudança, mas eu não considero que seja uma mudança que... Primeiro, o cara faleceu, é uma coisa que não dá pra você mudar, né? Mas decretar a morte da banda, eu acho horrível isso. Cara, é realmente é muito chato. Eu ouvi o show da SNT no Rock in Rio, cara. É, eu conheci as músicas também já com a voz do Lane, mas eu nunca tinha escutado com esse vocalista. Porra, eu cheguei lá, achei um showzaço, bom pra cacete. Porra, tu viu um monte de coroa lá falando, porra, a SNT tá uma merda, morreu com o Lane. Eu dou porrada em todo mundo, cara. Seria melhor que vocês entrassem no coro. A banda tá boa pra cacete, cara, ainda. Não, mas aí que tá, a gente tem que entender que a banda, ela tem um estilo assim como toda outra banda, né? E o que o Duval fez, ele foi preservar esse estilo, porque, primeiro, o líder realmente da banda era o Jerry Cantrell. Não é diminuir o Lane, dizer que o Cantrell que é o líder. A gente tem, às vezes, o pensamento de que o vocalista é o líder, mas nem sempre é o caso, né? A banda voltou, foi a ideia dele, e aí ele viu ali no William uma coisa que realmente de verdade é. Ele consegue preservar, que a banda continua na mesma pegada. Se for pegar o som antigamente, ele é diferente, mas... O novo vocalista, ele tem um estilo de cantar bem diferente do... Exatamente, mas ainda assim... Ainda assim é muito bom. Ainda assim é na mesma pegada, na mesma intenção, sabe? O que as pessoas têm que entender é que, pô, ele tá dando oportunidade pra banda continuar, não tá fazendo como poderia, sabe, só o nome ali Alice in Chains continuar. Ele tá continuando realmente a banda, ele tá fazendo músicas boas. E é bem diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Raimundos. Do Alice in Chains, ele morreu, porra, pode xingar o novo, mas o que quiser, ele não vai voltar, cara. O Raimundos, cara, o cara realmente abandonou a banda, cara. E os caras atualmente estão fazendo esforço do caralho pra seguir em frente. E fã caga pro novo cara, tá ligado? O primeiro começou com o Rodolfo Arantes. O Digão, ele era o primeiro vocalista, foi o primeiro vocalista da banda, antes do Rodolfo entrar. Aí o Rodolfo entrou, mas foi quando o Rodolfo entrou que a banda começou a fazer sucesso. O Rodolfo, cara, a banda estourou com o Rodolfo, praticamente no auge, ele se converteu ao Evangelho, né? Nada contra o Evangelho, aquele papo sempre, não evitava falar de religião, né? Mas, sim, tipo assim, eu somente achei uma besteira gigante ele ter largado a banda e ficar do Evangelho. Que, porra, eu tenho muito amigo, por exemplo, hoje em dia, que é evangélico, porra, adora Raimundo, entendeu? Vocês não sabem se ele largou por causa disso, porque depois que ele largou o Raimundo, ele não foi de virar cantor de gospel, ele montou outra banda de metal, que é o Rodox, que era uma banda até mais pesada do que o Raimundo. Mas não falava as mesmas coisas que o Raimundo falava. Tem muito, as letras do Raimundo que é o problema, tá ligado? Na sonoridade ficou mais pesado, mas na intenção das palavras, sim, esse tipo de coisa. Ah, é aquele negócio, mas porra, eu acho um puta vacilo dos fãs, cara, porque o cara saiu da banda porque quis, tudo bem. Largou a banda, foi fazer a vida dele. Mas, porra, os caras hoje atualmente com o Digão, né? Os caras estão se esforçando pra caralho, fazem um trabalho maneiro pra cacete. Agora eu entendo não reclamar, mas teve uma época que o Raimundo vacilou também, porque botaram tipo Santa Cruz de vocalista. Ah, não, nossa, isso não foi nada, cara, a ver, cara. Isso foi muito nada a ver. É de brincadeira, cara, que teve isso aí, cara. Teve, teve. Sabia. Aliás, o Canisso também saiu da banda uma época. Foi, o Canisso tocou com o Raimundo, com o Rodolfo no... Ele saiu pra, se não me engano, fazer faculdade, uma parada dessa. Então, é, mas ele tocou no Rodox. Tá, ele voltou, ele ficou pouco tempo fora. Fred também saiu nessa época. Fred que agora tá no Autorama, acho que também é outra banda que mudou tudo já a formação. É, Sepultura, né, a banda tá com 30 anos, mudou praticamente já tudo da banda. O único que tem original mesmo é o baixista. É, original também entre aspas, porque ele não é da primeira formação. A primeira formação é o Max, o Igor e o Wagner... Lamoniero, sei lá como fala o nome dele. É. Que é do sarcófago, né? Exato, exato. O Wagner saiu da banda, né? Quer dizer, ele era o vocal da banda, o Max ainda não era o vocal. Era o Wagner, o Max, ele era baixista. É, eles expulsaram o Wagner da banda. Porque ele tava, ele roubava equipamento, né? É, não dá pra saber muito bem a história, porque um conta uma coisa. Pelo que eu li, do livro do Max Cavaleira, né? usando esse livro de fonte, ele roubava o equipamento da banda, tipo cabo de som, essas porra pra vender. Isso é quanto com o livro do Max, óbvio. É, então, o Max, ele fala bastante, ele deu uma entrevista que ele fala que o Wagner tinha umas ideias erradas e tal também, e que pagava muito de intrusão e incomodava eles às vezes. Porque... E aí o Wagner saiu da banda, e a história é bem semelhante do Metallica também, ele saiu da banda e montou outra banda, que é o Sarcófago, ele não foi muito criativo no nome, né, porque você pulou o Sarcófago. E aí eles chamaram o Paulo... O Paulo entrou na banda logo depois, que é o baixista, que ainda é o baixista. Depois o Jairo, o Jairo... O Dead Kiss, ele era road numa banda que eles fizeram turnê juntos, né? O cara, ele morava em outra cidade, o Dead Kiss, ele se mudou pra Belo Horizonte pra gravar com eles. O Andrés é do ABC, ele tinha uma banda no ABC e tal. Sim, ele se mudou pra Belo Horizonte pra poder entrar pro Sepultura, que conta no livro. Conheceu o Sepultura em São Paulo, num show de São Paulo, Sepultura. Ele era road de alguma banda, o Andrés Kiss, quando eles se conheceram. Primeira saída da banda, que foi o Max, né? Sim. É, saiu por brigas e tal entre eles, o resto dos integrantes da banda não queria que a esposa do Max continuasse sendo a empresária da banda e tal, e aí o Max falou, se ela não for empresária eu saio da banda. E ele montou o Soulfly. Ele também, ele na época, o filho adotivo dele, né, que era filho da Glória, é Glória, não lembro da mulher dele agora, ele morreu também no acidente de carro. Porra, ele, na mesma semana os caras já queriam fazer turnê. Falou, porra cara, não dá pra mim. Aí juntou essa parada disso e com a mulher dele, com que fosse empresária, foi, estourou pra ele e caiu fora. E aí entrou o Derek. É o Negão? Sim. É, o Derek. Eles testaram o Andreas de vocal. Tem até uma música que vocês acham que é fácil achar na internet aí com o Andreas cantando. Só que aí o Andreas não conseguia acompanhar o ritmo de cantar e tocar ao mesmo tempo. Tentaram e... com o João Goro também, na época. Testaram pra ver se tava legal. É, eles testaram acho, vários locais e aliás, tal, se não engano, aliás, eu acho que o João Gordo recusou até tocar com... Ele testou, mas achou que não ia rolar. Aí chegaram no Derek, que tocava... Eu não lembro o nome da banda do Derek antes dessa. E eles escolheram mais o Derek até porque saiu um pouco da identidade de que era o Max, assim, pra não ficar no mesmo estilo. Tá? O Derek tá desde 98. Então, depois teve a saída do Igor em 2006. Que aí entrou o Dado... Jean Dado. Vai quebrar a cabeça. Ia ser da hora uma banda com o João Goi do Dado tocando. Muito legal. Vendo pra você. Não, Dado. Por que esse nome, cara? Aqui, ó. Cara, porque é uma coisa que eu não sei se você tiver cérebro pra entender ali. Tá dado pra você, né? Uma coisa duplo sentido, assim. Olha, cara, se armas, cara. Você trouxe isso aqui pra quê, cara? Pra me enfiar no seu rabo? Quando me diziam que a gente ia se desentender, sabe o que me fala? Sabe o que eu falava pras pessoas? Vocês estão enganados. Eu não vou brigar com o Dado de jeito nenhum. A gente já conversou lá. Eu falei pra ele que eu admirava ele, que a gente é poucos no mercado, que tem a coragem de fazer rock and roll e novela ao mesmo tempo. Entendeu? Depois teve o caçula da banda, que era o Casa Grande, né? Sim, é. Entrou depois. Que com 24 anos toca uma banda que tem 30. É que é a história que a gente já citou, que ele era do André, depois ficou no Glória, agora eu tô... Aí, anos depois, como falou, o Max criou o Soulfly, tá até hoje o Soulfly, né, jogando, e agora tem o projeto que é o Cavaleiro Conspiracy. Sim. Depois eles criaram o Cavaleiro Conspiracy, né, que é o Max e o Igor, que depois que o Max saiu ele ficou uns 10 anos sem falar com o Igor. Aí retornaram, criaram essa banda, que aliás é uma banda foda pra caralho, cara. Eu cheguei no show deles 2014, ano passado. Tá brutal, cara. Black Sabbath, que é um dos que mais teve mudança, né? É, foram 23 integrantes, ex-integrantes da banda, sem contar os atuais, né? E os músicos ao vivo. É, pra falar de Sabbath, tem que abrir uma lista no Wikipedia. Aqui, ó, tu vê que tem mesmo pra caralho, que se tu entra na página do Wikipedia, tá aqui, ó, integrantes atuais. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler. Teria o nome do baterista atualmente, não sei porquê. É o baterista, é que o baterista, o que tocou o disco é o Mike Burin, que é do Faith No More. E quem toca o Atomico Efentos, que é da banda do Ozzy. Ozzy. É, agora que é a parte engraçada, ex-integrantes. Tá um link pra você abrir outra página, de tanto que é. Lista de informações da Black Sabbath. É, tem uma página na Wikipedia separada, tá ligado? Membros e ex-membros do Black Sabbath. É, abre o Whitesnake aí que você vê, tem 100 integrantes na banda. A banda, o Whitesnake muda de pelo menos um integrante por ano. E o Whitesnake tem mais de 30 anos de banda. Aqui ó, membros antigos. Bill Ward, que era o baterista, né, que não foi chamado pra reunião. Aí lembra bem rápido. Dave Walker, Geoff Nichols, Vince Apice, Ian Gillan, Biff Duvan, David Donato, Eric Singer, Eric Singer. Eu tô aqui, mano, Eric Singer, o baterista. Eric Singer, tocando Kiss. Pode ser Kiss, Kiss, tá certo. David Spitz, Glenn Hughes, que também... Tocando de Purple, tocando... Isso, isso. Ryan Gillan, falecido. Bob Desley, Tony Martin, Terry Chavez, Joe Burt, Cozy Powell, falecido. Neil Murray, Bob Rosinelli, Mike Pick Wakeman, Gerald Woodbuff, Don Wiry, John Starr, David Donato, tá repetindo essa porra. É isso, tipo, aí é só. Ah, tipo, agora tá um monte convidado. É Brian May, ICT, tá muito. Pô, vou deixar a lista aí no post pra galera ver. E obviamente. E é, legal que gente, anos, né? É, e obviamente a gente deixou de falar pra, que eu pulei pra falar pro último, que é o Ronnie James Dio. Qual o destaque da banda? Joker fez até uma edição do falecido podcast Porrada no Ouvido. Ele fala sobre o Dio, né? Um especial sobre o Dio. Vou colocar o link aí no post. Olha, eu vou falar, eu sou muito mais fã do Ozzy. Eu gosto mais do Ozzy cantando com o Saba, mas desculpa, o Dio destrói o Ozzy tecnicamente, cara. É que o Ozzy em si não tem técnica vocal nenhuma, né? Ele é mais um. É, se tu leu o livro do Ozzy, cara, ele entrou pra banda porque ele tinha um aparelho de som próprio, tá ligado? Eu concordo também que eu prefiro no Black Sabbath o Ozzy, mas o Dio é realmente um vocal mil vezes melhor, assim. Mas o que o pega do Ozzy é que ele tem uma presença de palco gigantesca. É que nem o Geddy Lee do Rush, cara. Todo mundo sabe que eu amo o Rush, quem me conhece. Eu falo, cara, eu, sendo fanático do Rush, eu acho o Geddy Lee cantando uma merda, cara. Só que, tipo assim, combina pra caralho com o show da banda, tá ligado? O Iron Maiden também, qual que foram as mudanças que ele teve? Então, o Iron Maiden teve várias mudanças, assim, até chegar meio que na formação clássica da banda e tal, mas, assim, as principais mudanças, tá, rapidamente, é a saída do Paul Di'Anno, que foi o primeiro, não o primeiro vocal, mas o vocal mais famoso, que gravou o primeiro disco do Iron Maiden, e ele tinha uma pegada mais punk rock e tal, que dava uma cara um pouco diferente do Iron Maiden, então tem gente que não curte o Iron Maiden depois que o Paul Di'Anno saiu, porque mudou um pouco o estilo, mudou bastante o estilo vocal. Que o Bruce é um. É a mesma coisa do Black Sabbath. O Paul Di'Anno era um cara que tinha bastante presença de palco, mas não era um grande vocal. E o Bruce tem um. Assim como o Joe, tem um grande poderio vocal. E depois tem a saída do Bruce e que entrou o Bailey Blaze. Péssima escolha. É piada até hoje o Blaze, cara, pessoal. Ele não se encaixou nem um pouco assim na banda, mesmo porque não era o estilo do Iron Maiden pra ele. Não, tipo assim, cara, até hoje é meme o Blaze, cara. Tipo assim, posta uma banda daquelas bem ruim mesmo, de show de talentos, tá ligado? Ruim pra caralho, os caras vão lá, ah, mas tá melhor que o Blaze, pelo menos. Esse tempo atrás ele tocou aqui no Rio de Janeiro, cara, numa casa da Lapa, que é o Rio Rock Blues, que é uma casa que, tipo assim, banda independente toca, tá ligado? Ele foi lá R$20 a entrada, cara. O cara veio de fora pra fazer tipo R$20. Ah, mas ele e o Paul Di'Anno tocam aqui no Brasil sempre, toda semana. Tá, o Bruce Dickinson voltou pra banda depois. Em 99 o Bruce Dickinson volta pra banda. Leather Skin. Aliás, como é que pronuncia essa parada? Tem uma, eu lembro que tem um álbum que até fala o jeito certo de pronunciar, né? É Leather Skinner, pelo menos. É, eu sei, pelo rádio de Counter que eu escutei, eles falam, é Leather Skinner, tipo assim. E eu falar uma vez, é Leonard Skinner, uma parada de. Foi uma luz escrotona que eu falaram. Os Ys no meio do NR. NRD, enfim. É, falaram que os Y tem som de E no nome. Então, assim, a história do Linear Skid eu coloquei porque, pô, é uma puta história triste aconteceu a mudança da banda. É, acontece que em 77 o Linear Skid tava mais ou menos no auge. Não, sim, no auge, porque não foi uma banda que nunca estourou muito assim, no mainstream, mas é uma das pioneiras do Southern Rock, muito grande na região sul dos Estados Unidos. E eles estavam, na época eles tinham acabado de lançar o Street Survivors, que é um bom disco deles. E eles acabou correndo um acidente de avião da banda e alguns integrantes da banda morreram, incluindo o vocalista, o Ronnie Van Zandt. Três integrantes, né? E depois disso mudou os integrantes e tal, entrou com integrantes novos. Só que assim, a principal é a entrada do outro vocalista, que é o Johnny Van Zandt, que pelo que eu percebi o nome, é irmão do Ronnie. E cara, é idêntico, assim, não dá pra você notar a diferença de um pro outro. É o mesmo vocal. O pai dos dois disse que ele fechou o olho e imaginou que era o Ronnie cantando, porque é a mesma voz. E a banda tá aí até hoje e os caras estão mandando muito bem, assim, estão tudo veinho já. Mas o show é muito. Vieram há pouco tempo no Brasil até. Sim, eles tocaram no SW. E é uma puta banda foda. E assim, acho que essa mudança é algo bem marcante. Assim. Nirvana, eu quero entender porque tá nessa lista, viu? Que mudanças que teve? A banda, o Dave Grohl, que é um dos mais conhecidos da banda, né? Se bobear, tá tão conhecido hoje em dia quanto o Kurt. É, porque ele formou uma banda melhor, né? Sim, hoje em dia ele tá. Eu não sei se hoje em dia ele tá realmente mais conhecido que o Kurt, mas tá muito conhecido. Ele entrou no Nirvana como o que sobrou, entendeu? Porque eles botaram um baterista, aí não quiseram, saiu, foi saindo, foram trocando. Ele foi o quinto ou sexto baterista que botaram porque não tinha mais que botar. que o Dave Grohl contou uma história uma vez, eu lembro, acho que foi um talk show não sei se é de Leno, que ele contou que uns bateristas da banda, antes de ele ser baterista da banda, assaltou ele. O Barbão lembrou aqui, a gente tem o Audioslave, né, que tipo, praticamente é o Rage Against the Machine, só que com um vocalista novo. Um vocalista novo, que é o vocalista do Soundgarden, né, Chris Cornell. Eu acho curioso que, como você falou, tem banda que prefere mudar o nome, tem banda que mantém. Principalmente criaram uma banda nova do zero, né? O som era diferente. É, a proposta era diferente, né? Mesmo porque também eles não quiseram continuar com a banda, porque eles não acabaram a banda assim, brigado. Eles só falaram, vamos parar, tá ligado? A gente não tá mais com saco pra fazer isso aqui. O vocalista lá, o Zac de la Rocha, ele não queria mais gravar. Não sei se ele não queria mais tocar na época, ou se ele tava querendo fazer alguma outra coisa e tal. E eles acabaram a banda, mas não teve jeito, né? Isso que eu ia perguntar, ele não fez nada durante o tempo do Audioslave, né? Não, ele teve uma banda que a banda é One Day's a Lion. Só que ele montou em 2008, então foi bem depois. Mas ele ficou um tempão sem fazer nada, porque ele é ativista e tal. E aí então eles montaram. Aí os outros caras da banda pegaram e montaram o Audioslave. Então chegamos à parte de indicações, e pra essa semana que a gente voltou ao podcast, eu vou pedir pro Joker fazer essa indicação agora. Eu vou indicar o Faith No More. Faith No More teve, assim, a mudança de destaque da banda é o vocalista, né? Teve outras mudanças, mas o destaque é o vocal. Teve vários vocais, até a Courtney Love, né? Que a gente citou o Kurt Cobain aí. Ah, é? A mulher dele, ela foi vocal por um pouquinho tempo da banda. Só que não deu nem um pouco certo, porque o vocal dela é uma bosta. Uma bosta, né? Ainda mais no Faith No More, que é uma banda que exige muito do vocalista. Não deu nem um pouco certo. Mas assim, o primeiro vocal que deu certo foi o Chuck Mosley. Ele gravou o primeiro disco do Faith No More, que é o Icarus Lot, que é um bom disco. Ele saiu bem na banda, então normalmente os fãs do Faith No More não reclamam dele, né, da época dele na banda. Muita gente até prefere ele. Só que aí entrou o Mike Patton em 88, e depois que o Mike Patton entrou, a banda estourou, né? Tocou muito na MTV Epic e tal, do Faith No More. E, pô, o Mike Patton é um baita de vocalista, assim, um dos vocais mais versáteis da música em geral, assim, tanto que ele entrou no top 10 maiores vocais da história da música. Olha, eu vou aconselhar vocês a minha banda favorita de todos os tempos, que é o Rush, que é uma banda que tá com a mesma formação já tem anos e anos caralhadas, porém já teve substituições no baterista, que originalmente não é o Newport, o lendário Newport. E eu queria aconselhar também uma banda que atualmente teve uma substituição que eu gosto muito, que é o Twisted Sister, que tá com o Mike Post na bateria. Que é um grande baterista e vai ser um show do caralho essa turnê de despedida deles. Mike Portnoy, que toca em 3 mil bandas. Tocou até no Avenged Sevenfold. Sim, ele saiu do Dream Theater, foi pra Avenged Sevenfold. O Adrenaline Mob, ele toca no Inner Dogs, mas teve várias outras bandas também. Kid Tension, assim, né? Outra banda que ele tocou. Tocou em um monte de banda. Aliás, também quero aconselhar uma banda que tem nenhum membro que eu saiba que já trocou, não. É uma banda que eu conheci recentemente, que eu achei bem curiosa, é o Hallerstorn. Não é Hallerstorn, não confunda. Que é uma banda de heavy metal pirata. Bom, eu vou indicar aqui a minha banda favorita, né? Alice in Chains, defendendo. Na verdade, eu vou indicar músicas, né? Pode pegar qualquer música do Lane. Agora, peguem uma música do Duval, que eu justamente queria escolher essa música, até pra mostrar, assim, como que é o estilo agora do Alice in Chains, que continua, mas mudou um pouco, né? Tem que se adaptar, não dá pra você esperar que alguém que com 20 e poucos anos, né, quando chega aos 40, faça exatamente a mesma coisa. Tem uma música que chama Last of My Kind, que é a terceira música do primeiro álbum com o Duval, né? Que é o Black Gives Way to Blue. É uma música que ele compôs, uma música de autoria dele mesmo. Ele diz que uma vez ele tava sem ideia, né? Ele foi na casa do Cantrell e, tipo, ele ficou um tempo no estúdio só ele, escrevendo a música. Ele passou pro Cantrell, depois eles foram e fizeram uns acabamentos, assim, pensando qual que seria a pegada, né? O ritmo. Tá certo também que tem outras músicas no álbum que também tem o mesmo estilo e mostra também a diferença, mas eu escolho essa música porque foi mais uma música dele, assim, foi meio que uma contribuição dele pra banda, assim, logo de início, pra mostrar que, olha só, mudou o estilo, mas continua a mesma pegada. E não vou falar mal de quem não curte, assim, obrigado a curtir, não. Quem era fã antes e não consegue curtir agora, tudo bem. Agora, eu acho maneiro, cara, as duas formações, ó, sei lá, é uma banda Alice in Chains que eu sinto a presença dos outros, dos membros antigos na música atual deles, e isso é uma coisa que me faz gostar da banda, né? É algo meio até estranho de dizer isso, mas parece que é uma banda de seis membros e não de quatro até. Né? Enfim, fica aí a dica. Então chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Gostaria de agradecer aqui ao Barbão pela sua participação. Barbão, muito obrigado, cara. Nada, sempre que quiser, só me chamar que tu entra. É, eu faço parte de um podcast chamado GafrotoCast. Falamos geralmente de jogos. O tema não é fixamente jogos, mas a nossa especialidade é falar de jogos. O podcast, por enquanto, está de 15 em 15 dias. Planejamos lançar de 7 em 7 mais pra frente. E vai lá e escuta, vocês vão gostar. Joker, mais uma vez, cara. Lequinho dessa vez não veio, né, nos acompanhar, mas enfim, Joker está aqui. Joker. É, valeu, cara. Divulgação do Pipe Bomb. Tamo aí, é curso do Talibre. Eu tenho um blog de Talibre que tem podcast, Pipe Bomb. Coloca o Pipe Bomb Universo.blogspot aí que vocês acham. É, na verdade só clica no link que é mais rápido, né? É. Direcionado direto pra lá. Enfim, conferir o trabalho lá dos caras. Pessoal, terminou mais o podcast Banco de Cérebros. Pra quem não conhece, www.bancodeserbs.com.br. A parte dos comentários, galera, vocês viram que a gente teve comentários, teve e-mail também, né? Ó, galera, próximo cast eu quero também ver comentário aí no post, eu quero ver quem transa nessa porra, eu quero ver mensagens no Facebook, Twitter, enfim, galera, como vocês puderem dar o seu feedback. É importante pra gente, não é só pra gente ler aqui e ter uma leitura de comentários, não. Pra gente se comunicar com vocês, né? Pessoal, tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Enfim, várias redes sociais que estão aí no post, vocês podem conferir. Mas pra quem não conhece o site, www.bancodeserbs.com.br. Grande abraço, galera. Até mais. Falou. Falou. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.